Já conheci o mar, não sou mais um menino. Pode me soltar que eu sei nadar sozinho. Insiste em me prender, calma, eu não vou embora. Seu coração é minha casa e não minha gaiola. Quem ama, fica por vontade própria. Ah, em terra de amor, é igual no interior. Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva. Porque em terra de amor é igual no interior. Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva. E vai lá em cima, yeah! Já conheci o mar, não sou mais um menino. Pode me soltar que eu sei nadar sozinho. Insiste em me prender, calma, eu não vou embora. Seu coração é minha casa e não minha gaiola. Quem ama, fica por vontade própria. Ah, em terra de amor é igual no interior. Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva. Porque em terra de amor é igual no interior. Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva. E aí, vem vocês. Em terra de amor é igual no interior. Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva. O que terra de amor é igual no interior. Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva.